Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Segunda-feira de carnaval, muita gente aí de ressaca por esses dias de folia, mas a cidade está movimentadíssima, Lucas. Está. Ontem eu dei uma volta aí para ver o que estava acontecendo, para comentar para vocês. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que dirigiram-se ali na Cataratas S.A., na entrada do parque, para ver as cataratas, foi o maior da história do município. Tinha milhares de pessoas, formou-se uma fila monumental, muito movimento. Polícia Rodoviária Federal esteve lá para coordenar o movimento, não teve um incidente nenhum. Cataratas S.A., a concessionária do parque, suportou bravamente o movimento, mas é uma coisa impressionante a quantidade de pessoas. Qual o perfil do visitante? Famílias de brasileiros, né, que vêm para conhecer as cataratas, principalmente do Brasil. Poucos turistas estrangeiros, mas enfim, quero registrar. Para entrar na Argentina ontem, para vocês terem uma ideia, às 11 horas da manhã, a fila do Brasil para entrar na Argentina estava na ponte, aquela ponte ali que vocês sabem que liga os dois países, começava na ponte, levava em média duas horas e meia para entrar, lotado, duty free lotado, não tinha estacionamento suficiente, enfim, a cidade toda cheia. Tivemos no sábado, Guilherme, a abertura oficial do carnaval em Foz, que esse ano está sendo administrada aqui pelo pessoal da CBN, que está gerenciando o carnaval. E lá, uma festa bonita e tudo, não estava apinhado de gente, mas tudo transcorreu de uma forma ordeira, não teve nenhum incidente e a festa aconteceu. Eu quero registrar também que aqui e acolá eu vi no Face algumas criticazinhas, meia dúzia de gato pingado, dizendo que não tinha ninguém na festa da menina Veneno. Tinha sim, eu estive lá. E um detalhe, esse ano a CBN, que está organizando o carnaval, vai trazer amanhã o famoso cantor aí, que faz sucesso, o Michel Teló, paranaense de Medianeira. Portanto, amanhã, quem pagar R$10 vai assistir um show de uma hora e meia do Michel Teló. Aí eu pergunto, aonde é que você vê isso no Brasil? Um show do Michel Teló custa em média R$80, R$100, R$150 nessas casas de shows nos estádios. Então, oportunidade do Iguaçuense ver o Michel Teló por R$10. Terça-feira, no último dia de carnaval. É isso aí. Lucas, esse período de carnaval, normalmente os políticos aproveitam e tiram uma mini férias, digamos assim. Mas no Congresso Nacional acontece toda uma articulação de bastidores aí para um blocão de oposição? Foi. No apagar das luzes aí do carnaval, né? Um grupo lá, um super grupo chamado Blocão, criou-se lá o Blocão na Câmara Federal em Brasília. Quem que compõe esse Blocão? Principalmente políticos também do PMDB, PT, PP, PDT, ou seja, todos os 6 ou 8 partidos que apoiam o governo no Congresso criaram o Blocão. E ele foi criado, já surgiu grande, como diz o próprio nome. Ele tem 243 deputados que compõem esse Blocão. E qual o intuito? Atazanar a vida da Dilma Rousseff na Câmara Federal. Eles, volto a repetir, são no número de 243, de um total de 513 deputados que tem na Câmara, criou-se esse Blocão 243. Significa 46% do total. Não esquecendo que precisa de 308 deputados para alterar a Constituição, aprovar uma PEC, por exemplo. E eles criaram o Blocão 243 deputados. Isso significa mais problema para dona Dilma Rousseff agora na eleição. Por que eles fizeram isso? Estão com fome de cargos. O PMDB, que liderou o Blocão, sempre foi fisiologista. Eles querem mais e mais e mais ministérios. Portanto, está aí registrada a criação do Blocão para atazanar a vida da Presidente da República. Outra presidente que não deve ter vida fácil nesse último ano de mandato é a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A eleição na Argentina é só o ano que vem. A Cristina não pode se reeleger, até pelas regras constitucionais do país. E lá está acontecendo um fenômeno que acontece por aqui também. Está pipocando o pré-candidato? Está. E engraçado que a Cristina já veio a público para dizer que está em curso na Argentina um golpe branco. O que é um golpe branco? Ela que está dizendo, chama jus esperneandis. Por quê? Como você falou, ela está indo embora depois de 2 mandatos, melancolicamente está saindo pela porta de trás. do Palácio lá, da Casa Rosada, em Buenos Aires. Porque fez o primeiro governo, mais ou menos, o segundo governo, muito ruim. A Argentina vai de mal a pior, as finanças estão ruins, recentemente desvalorizaram o peso. E o que que acontece agora? Ela, como você falou bem, ela não pode mais sair candidata, ela não tem um nome significativo para sucedê-la, que ela não se preocupou com isso, é o kirchnerismo, né? Lá na Argentina, e ela está saindo da política pela porta de trás, volto a repetir. E todas as esquinas que você chega em Buenos Aires, nas principais cidades, tem um cidadão montado numa caixa de caixote e fazendo comício na rua, dizendo que será candidato a presidente da República. Está pipocando tudo que a cidadezinha tem candidato a presidente da República. A verdade é o seguinte, triste ver isso, mas o nosso vizinho Argentina vai de mal a pior. O kirchnerismo, a passagem do kirchnerismo pela política argentina foi um desastre, como foram tantos outros, né? O Menem, o turco Menem também, que ficou 10 anos na presidência da Argentina, um dos governos mais corruptos. Enfim, pobre dos argentinos que ficam sujeitos a esse tipo de políticos. Eduardo Lucas, você volta amanhã, terça-feira de carnaval? Sem dúvida. Tenham todos um bom dia.